Tenho muito pra falar, não sei onde começar. Muitas coisas importantes. Amigo, este mundo é muito mau, mas o homem natural só consegue ver encantos. Amigo, este mundo é passageiro, e nesse conto ligeiro, qual será a tua sorte? Seu final é morte. Amigo, procurei felicidade neste mundo de maldade, em lugares diferentes. Amigo, entreguei-me ao pecado e muitas vezes drogado, me esquecia que era gente. Tive um encontro com Cristo e não pude resistir. Entreguei-lhe minha vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Amigo, ele salva a tua alma, te dá paz e liberdade em muito menos de um segundo.